Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo e quarta-feira, às 10 da noite. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, aos sons do rock psicadélico e progressivo, e começamos com o regresso dos Beatles à Floresta Encantada, mas desta vez para celebrar os 50 anos da última atuação ao vivo dos Beatles. Aconteceu a 30 de janeiro, na última semana, a 30 de janeiro de 1969, no telhado dos estúdios da Apple, a empresa e etiqueta dos Beatles, na rua Savile Row, em Londres, e escutámos a faixa Get Back, precisamente ao vivo, um dos takes do concerto que a banda deu no telhado da Apple. E esta semana também, precisamente também no mesmo dia em que se celebrou os 50 anos, o realizador Peter Jackson, o realizador do Senhor dos Anéis, anunciou que vai recuperar muitas das horas que serviram de base para o filme Let It Be, do projeto Get Back dos Beatles. Vai recuperar então muitas horas de filmagem para fazer um novo filme dedicado então aos Beatles em estúdio. Imagens raras que vamos ver pela primeira vez muito em breve. Vamos continuar aqui, não com os Beatles, mas mas com uma banda que foi confundida com os Beatles a meados dos anos 70. O Esquelato tem uma história muito engraçada. É um trio do Canadá que em 1976 lançou o disco, o primeiro álbum, 347 EST, um disco que não tinha nenhuma informação sobre a banda. Na altura, quando saiu, não teve grande sucesso comercial, mas houve um jornalista norte-americano que pegou no registro e sentiu ali algumas semelhanças com os Beatles e aos poucos foi lançando o rumor de que seriam se calhar os Beatles que se tinham reunido e não queriam anunciar essa reunião. Na verdade não eram os Beatles, apesar de algumas músicas fazerem lembrar aqui e ali a bateria do Ringo Starr, talvez a voz de Paul McCartney, a voz de George Harrison, a forma de tocar guitarra de John Lennon, mas não, eram três músicos do Canadá que em 1976 editaram 347 EST, como disse, com muita música a lembrar um pouco os Beatles, entre uma pop mais psicadélica e um som mais progressivo, e vamos ouvir a faixa Dr. Marvello, em 1976, o trio do Canadá Clato, no disco de estreia 347 EST, para ouvir agora na Floresta Encantada. Eyes and open mind. Primeiro, na Floresta Encantada, estivemos com o trio canadiano Clato, que em 1976 chegou mesmo a ser confundido com os Beatles, numa reunião misteriosa dos Beatles. Tal não era verdade, era mesmo um trio do Canadá que editou o registro primeiro, o 347 EST. Escutámos o tema Dr. Marvello, de um álbum que teve dois singles que se tornaram muito conhecidos, Sub Rosa, Subway e também Calling Occupants of Interplanetary Craft, uma faixa que chegou mesmo a ter uma versão pelos Carpenters. Entretanto, estivemos na Floresta Encantada com os Man for Man, uma banda que já passou aqui pela Floresta Encantada, e fomos até ao registro de 1968, Up the Junction. Na altura foi a primeira banda sonora feita pelos Man for Man para o filme com o mesmo nome, e tornou-se também no quarto álbum de estúdio desta banda, associada à invasão inglesa de meados dos anos 60. E escutámos dos Man for Man, precisamente o tema que lhe dá título, Up the Junction, para este registro e banda sonora de 1968. Vamos virar agulhas na Floresta Encantada e vamos começar a viajar para um som mais progressivo, e agora com os Greenslade. E quem é que são os Greenslade? É uma banda formada por David Greenslade e pelo baixista Tony Reeves em 1972. Os dois vinham do Coliseum, e precisamente os Coliseum daqui a pouco vão estar na Floresta Encantada. Reuniram-se com Dave Lawson, que vinha dos Samurai, e juntos criaram um som muito progressivo, claro, com um background de jazz de todos os músicos. Acaba por ser um som muito complexo e muito associado ao rock progressivo e fantástico dos anos 70. Vamos até ao segundo disco que eles lançaram em 1973, Bedside Manners Are Extra, e vamos escutar Pilgrim's Progress, e onde se vai notar todo o virtuosismo, em especial dos teclistas dos Greenslade. Para ouvir então Pilgrim's Progress do registro Bedside Manners Are Extra, o segundo álbum de estúdio dos Greenslade em 1973. Thank you. Os Greenslade na Floresta Encantada com a faixa Pilgrim's Progress para o registro de 1973, Bedside Manners Are Extra, aqui um dos exemplos maiores do rock progressivo dos anos 70, principalmente na vertente mais britânica. E vamos seguir com os Colosseum. Já tínhamos aqui falado deles a propósito do teclista Dave Greenslade e do baixista Tony Reeves, ambos elementos dos Colosseum, uma banda que nasceu em 1968 em Inglaterra. E vamos até ao segundo álbum dos Colosseum, Valentine's Suite, de 1969, e vamos ouvir a faixa que dá título a este registro, a suite final que encerra o álbum, com três faixas: January's Search, February's Valentine e The Grass Is Always Greener. Três músicas coladas entre si, a dar origem a uma faixa mais longa, cerca de 17 minutos de rock progressivo. Destaque para o solo de teclado de Dave Greenslade, ele que aqui nesta faixa tem o único solo que podemos encontrar neste álbum Valentine Suite dos Colosseum, uma banda muito associada ao rock progressivo, mas também à fusão que faz do rock com o jazz. Colosseum, em 1969, The Valentine Suite, para ouvir agora na Floresta Encantada. Thank you. Últimos minutos na Floresta Encantada com o rock progressivo do Escola Siam. Fomos até o segundo álbum deles, em 1969, Valentine's Suite, e escutámos o tema que batiza este registro dos britânicos Escola Siam, de Valentine's Suite, que está dividida em três temas: January's Search, February's Valentine e The Grass is Always Greener. Vamos continuar em ambiente de rock progressivo agora com os italianos Goblin, eles que nos chegaram talvez com mais popularidade através da banda sonora do filme Suspiria, de Dario Argento. A nova banda sonora do remake, por exemplo, tem a contribuição de Tom York, mas em 1977 foram mesmo os Goblin que fizeram a banda sonora. Mas neste momento, na Floresta Encantada, vamos até ao registro de 1978, Il Fantastico Viaggio del Bagaroso Mark, e vamos escutar a faixa La Danza. São os italianos Goblin, em 1978, para ouvir agora na Floresta Encantada. Uma das bandas europeias mais importantes para o rock progressivo, da Itália, os Goblin, em 1978, no registro Il Fantastico Viaggio del Vagaroso Mark, escutámos o tema La Danza. É também a reta final da Floresta Encantada desta semana, porque tivemos os Beatles, também Manfred Mann, o Esclato e também o rock progressivo de Greenslade ou Colosseum. E para o final, ficamos com os norte-americanos Hawkwind, a banda pioneira do rock espacial, do space rock, e vamos até ao registro de estreia dos Hawkwind. Já por aqui passámos algumas músicas deste registro editado em 1970, homónimo dos Hawkwind, mas para a floresta de hoje fica o tema Mirror of Illusion. Os históricos Hawkwind na Floresta Encantada desta semana, em 1970, com Mirror of Illusion. Até para a semana. Drag you down the mirror of illusion. Read.